sou projeto apenas. São perguntas que eu ouço e ninguém responde. Responde desde que eu me entendo, desde que eu nasci. O que é que há? Onde já se viu um mico igual ao que se paga aqui? Diz aí qual é a tradição, país do duro ou refúgio de ladrão? São perguntas que eu ouço e ninguém responde. Responde desde que eu me entendo, desde que eu nasci. Responde. Onde já se viu miséria igual a que se vive aqui? E como é que isso vai ficar? Ignorarmos não vai adiantar, adiantar. Pode ser que